Relativamente ao caso que nos aqui traz hoje, ao lítio, foi votado aqui em reunião de Câmara, ficou claro aqui que a opção de todos é idêntica, que estamos efetivamente todos um bocado com alergia ao lítio, digamos. No entanto, a opinião de cada um também é envolta numa obscuridade que não sabemos o que é que se passa. Se calhar estamos a lutar contra uma montanha que não existe. Há lítio, não há lítio, quanto há, quanto vale, ninguém sabe. Portanto, é uma obscuridade que eu, sinceramente, também me deixa um pouco, às vezes, sem saber as opções de tomar.